localizado ali, a 0. 1-2-3-0-3-1, marcador externo, com prestação de procedimento, chama o garotão, na frequência 1-1-1-8-9-5. Até mais. Autorizado, pois, pistão a 0, vão 230. November 3-0, Golf Delta, prove a taxi, call me, taxi, Oscar, altimeter 71-0-2-0. November 3-0, Golf Delta, prove a taxi, until taxi, Oscar, call me, holding point, altimeter 71-0-2-0. November 3-0 Golf Delta, clear to enter taxiway, traction runway 17, right, call me on taxiway to Baku. Right on runway 17, we'll call you. Rodo 171, deixe manter a 2000 pés, o sentimento é 1-0-2-0, cruzado LF6, com estabilizado. Gente, 2000 no 020 e LF3, chama restabilizado, Rodo 2171. Pela direita, 219, vou no 230.

30 Golf Delta is ready to take off number 10. November 30 Golf Delta number 2, maintain holding point. Maintain holding point, number 2. November 30 Golf Delta. Vigília 71, sala 31, libera direito, chame sala 1, 219. Direito 219, 219. Está 3304, autorizando a decolagem, pista 1 a 0, vento 3, 0 graus, 1 a 0 norte. Number 30, Golf Delta, line up and wait for runway 10. Line up and wait, runway 10, 30, Golf Delta. November 30 Golf Delta, clear as far, take off runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Tango Lima, Kilo Bravo, bom dia, autorizado, acionamento, rapaz táxi. Lima, Kilo Bravo, confirma a velocidade. Number 30 Golf Delta, airborne at 35, call departure 120.8. Have a nice day. 120.8, thanks you too, November 30 Golf Delta. So departure November 30 Golf Delta, upwind runway 10. November 30 Golf Delta Vegas contact departure on the contact level 400 via Momo departure. I'm meeting by level 400 via the Momo departure, November 30 Golf Delta. 502, se mantém a brisa de pés, ajuste em cima, turma 020, 3ABS-6, pista na 0, informe estabilizado. São 3304, passou nível 160, cima agora centro Recife na frequência 1.18.8, o término 2.0. 1.228, 1.260, 3304, obrigado. Controle ao gol 2.7.0, informação direto. Informação 2.0, solicitação de Azul 780, senhor de educação, voe TAP para descartar a chegada da Média 1 e serve no portal de cima. Ajuste altímetro, 1020. Ok, que tal? Azul 2780. 7780, deixe manter 050. 050, azul 2780. Chalé 6250. Afirme, complete final do procedimento, chama a altura na frequência 118, vai chamar a altura. O Chalé 6250, bom dia, autorizado com pistola 0, vento 950 graus, 17 horas. Okay, 2685, is unable 2545, number 30 Delta. Bom dia. Lima Kilo Bravo, autorizado de colagem, pistão na 7, o vento na 5, 0 graus, 07 nós. É 6250, solas 4, meia, libera direitinho, solas 1, 2, 1, 2, 9. Lima de Lubrado, decolado às 4 e meia, chame o controle 1-2-0-2-9, tá? Vamos ver. Bom dia, tô passando Lima de Lubrado. Tá passando Lima de Lubrado, contato a Ronaldo Colares, mantendo 1-0-4-0-2-0-1. Olha lá, o sobe é o 40 lá, o Lima de Lubrado. 289, sendo indicação, via chegada da Med 1, décima 350, ajuste altímetro 9020. Aqui, Bravo. Como é que mantém? Altitude que mantém, não recebo o seu modo Charlie. Não recebo o seu, sua altimetria. Ok, está com 200 vai verificar o altimetria aqui. Caso não obtenha sucesso, vai trocar o escalamento aqui, senhor. Assim. Ajuda em 180, trato 2 horas e 9 milhas rumo oeste, mantendo 4 mil pés e uso para a nave Charlie 402. Sem indicação do modo Charlie, a Uber 780 não irá interferir na sua aproximação. Ok, tá, vai atingir 5050, Azul 2780. Azul 2780, curva esquerda na Pro 040 para consertar o localizador. Autoridade descida até 2000 pés em forma estabilizada. Ok, 040, reporte estabilizado, descida 2000 pés, contexto. Eu tenho 63, contato em radar no colar e submetendo o número 340, vem sair do São Bruno. Aviação Bruno 340. Olha, eu lembro que o lugar vai atingir o seu 040, ocupa o pista dessa função? Agora recebo, sou modo Charlie, 4100 pés, Lima Cruzado. Quando 2780, primeiro no estudo até 2010, vamos estabilizar 4070, 90, 20 ajuste. Controle, confirme 2010, azul 2780. Afirmo, 2710 até 2010, ajuste o último 0020, autorizado ADS. E 2010, autorizado ADS. Localizador ali 2780. Tem aqui uma mina para a posição 1 ao completo final do procedimento, chama garatão, na sequência 118, próximo ao lado 5. 295, obrigado. Baixar de trabalho na curta final, azul 2780. Azul 2780, autorizado pouso. Piscama 0, vento 940, 0 grau, 08 nós. Livre pouso, azul 2780. O Mike Eco Zulu, prossiga. O Mike Eco Zulu, autorizado, o acionamento na parte táxi. Eu 3, 663, chama você 3, 5, na frequência, luz 2, 3, 5, alterna, 1, 2, 3, 8. Eu agiu, recife 2, 3, 5, alterna, 1, 2, 3, 8, alterna, 3, 6 metros. Solo 1, 0 direito, chame Solo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 9,6, passa a zona completa, sabe que o segmento é essa, foi chamar o retorno, 1,8, decimal 9,5. 2, passa o tempo, bom dia. Oi, bom dia, 3,8, 9,6, da Sã. Sã, 3,8, 9,6, bom dia. Autorizado por uso, puxando 0, o vento na 3, zero grau, 0,7, nós. 3,8, 9,6. 296, sala 306. Tiverem direito, chame o Sony. 12, Ana Deschmona. 2, 1, 3, 2, 3. Sangue Lima Lima, controle do Salvador, pode chegar. Passou 2979, gol, bom dia, Papo Cara da 10, é que foi pra lá. 2171 Mundinho, autorizado, Alinhar e Mateus, está no zero. Atenção, está no zero, 2171. Tango Lima Lima, o senhor tem a frequência do César para condenar o seu super-rum? 1285, alterna 125 decimal 45, Tango Lima Lima. 1285, alterna 125 45, Tango 125. Precisamos coordenar a sua ascensão 075, o nível de chá. Afirmo, o senhor aporte ao centro Recife. Entre contato com o centro Recife nas frequências, iremos coordenar o 055. Caso o senhor não consiga o contato via essas frequências, o senhor retorna este, a frequência do controle. Ligou 2065, decolando. 2065, contato radar na decolagem, tudo mantendo do 360, via saída, Tango 1. Via saída, Gol 2065. Papa uniforme Tango Lima Lima, informe que está estacionado com o FI, abaixo do número da FI, a frequência de coordenação é a frequência de 12345 e monitore com a frequência do controle para serviço de informação e alerta Tango Lima Lima. Chama o controle, 1-5, chama o controle, 1-2-0, deixa eu ver. 1-0-8, Gol 2-1-7-1, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, Gol 2-1-7-1, passa 1.700, São João. 2-1-7-1, contato radar na decolagem, siga para o nível 3-9-0, após 2-10, vem direto a Leda. Correção, vem direto a Leda, após a Leda Mátima. Ciência, após 2000, Leda, Leda Mátima, Gol 2-1-7-1. 3205, chama centro Recife, frequência 122, decimal 35, alterna 123, decimal 80. Chama 12835, alterna 12380 com 206. Pela 094, sendo identificação, foi direto.